da Fuca Jamo, direto Aracaju, controle 1-19-8, aciona 5454, então 3520. Autorizado Aracaju no 190, decola da pista 10, curva esquerda, saída Fuca Jamo, após direto Aracaju, aciona 5454, controle 1198, então 3520. 3520 correto, chame pronto para posicionamento. Chamará para o posicionamento, 3520. 3170, solo 03, táxi Alfa Quilo, pátio 3. Alfa Quilo para o pátio 3, 3170. Ah, tô ligado, um abraço. Ah. Portugal 024, taxi, Juliet Alpha, holding short, holding point, runway 10, rip off flight for departure, QNH 1013. Taxi, Juliet Alpha, holding point, runway 10, going to QNH 1013, Portugal 024. Salvador, o voo no 606 para posicionamento. No gate 5, voo no 606, poderia ser que pedir solo para aguardar a passagem do Airbus 330 da Portugal retaguarda e após iniciar seu pushback, chame para o táxi, voo no 606. Ok, após a passagem da aeronave, chamará para iniciar o pushback, chamará para o táxi, voo no 606. Portugal 024 is ready for departure, runway 10. Portugal 024, clear line up and take off, wind 090°, 08 knots. Portugal 024, clear for take off, runway 10. Portugal 024 airborne at 11 departure 119 decimal 8, 18. Departure 119 decimal 8, Portugal 024, 18 again. Voo 606, 169 após 2 horas de altura alternando Salvador, com outro lugar. Voo 606, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera chame pronto, ajuste no 013. O número 06 poderia confirmar somente o PAB? O número 06 poderia confirmar somente o PAB para Torres? Confirme o número 06. Confirma somente o PLB. 167. Sim, chegou o 606. Autorizado alinhamento e decolagem 10, vento 090 graus, 08 nós. Autorizado alinhamento e decolagem 01606. bom dia, é o Gol 1896. 1896, pronto cópia. Afirmativo, pronto cópia. 1896 para João Pessoa, nível 370 autorizado, via Peruísque 58, decolagem pistão na zero, com primeira curva esquerda, saída Pulca, transição Caju, controle 1-9-8, aciona 5444, gol 1896. Autorizado João Pessoa, nível 370 autorizado para Peruísque 58, decolagem 1-0, primeira curva esquerda, Pulca, Caju. Charlie Alfa Juliette Uniforme Caju, 119.8 é a controle, 5444 é o transponder, gol 1896. 1896 correto, chame pronto para pushback funcionamento. Vai chamar a pronta pushback funcionamento, gol 1896. Pronto para decolagem, gol 1606. Autorizado, vento 1-0-0 graus, 089. Livre decolagem, 1606. Colo 606, decola 06, controle 1-19-8, bom dia. Bom dia, 098, colo 606. Controle, bom dia, colo 606. Bom dia, colo 606, contato radar na decolagem, suba restrito para o nível 3-0. Restrito 3-0, gol 1606. Portugal 024, climb restricted at level 310. Climb at level 310, Portugal 024. And contact now receive center, frequency 126.85, if unable 133.65. 136.85, secondary 133.65, Portugal 1024. Boa noite, obrigado. Boa noite. Salvador 3520 para pushback e acionamento. 3520 autorizado, chame para o táxi. Chamará para o táxi, 3520. Torre Salvador e Altan 3305 para autorização de tráfego. Altan 3305, pronto cópia. Pronto cópia, 3305. Altan 3305 para Recife, autorizado nível 330, via Peruísque 58. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, saída PUC, transição Caju, controle Salvador 1-19-8, aciona 5422, TAM 3305. O 422, confirma? 5422, o transponder. Pois não, autorizado nível 330 para Recife, Peruísque 58, decola da pista 1-0 com curva esquerda, saída Fuca, transição Caju, controle 119.8, aciona código transponder 5422, TAM 3305. TAM 3305, correto, chame pronto para pushback saneamento. Chamará pronto para pushback saneamento, TAM 3305. Gol 606, chama agora Recife, 12685 e alterna 13365. 12685, 33. Secundário 13365. 3365, obrigado. Autorizado, chame para o táxi, TAM 3305. Autorizado, chamará para o táxi, TAM 3305. Pushback, acionamento, está no 10, no gol 896. Autorizado, chame o táxi, gol 896. Chamará para o táxi, gol 896. Toyota 3520 para o táxi, 89 a bordo, 2 horas e 55, alterna Salvador. 3520, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem, ajuste 1013. Via Índia Alfa, chamará pronto o 3520. Romeu, Alcântara 3305 com 87 a bordo, 3 horas e 44 minutos de autonomia, alternar Natal, sobre esse destaque. São 3305, táxi Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem, ajuste 1013. Ok, via Juliette Alfa, no ponto de espera, chama pronto. 3305-0013, hoje. Para o táxi, o voo no 896, o POB 100, 2 horas e 40, Fortaleza. 896, táxi livre, via Juliette Alfa, segue a retaguarda do Airbus 320 da TAM. Aguarde no ponto de espera, ajuste no 013. 1013, padrão, vai na retaguarda do TAM, voo no 896. 3520, pronto, no ponto de espera da 10. São 3520, ali decola, vento 090 graus, 08 mais. Ali decola no 03520. São 3520, decola 29, controle 119.8, bom dia. 119.8, um bom dia, tá? 3520. Controle Salvador, bom dia, tá? 3520. Tá 3520, contato a radar na decolagem, sua para o nível 190, saída da Pucã. 0 na PUC, tá 3520. Ali decola, vento 100 graus, 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, tá 3305. Ponte espera como número 2, 896. 1896 após o início do TAM, ali mantém no 0. Olha, o início do PM ali mantém o 0 com 9 também. Salvador, bom dia, TAM 3305, cruzando 1700 pés, saída PUCA. TAM 3305, contato radar da colagem, sua para o 330, saída PUCA. Saída PUCA para o 330, TAM 3305.